tremendo vacilão. Fez serviço mal feito e pagou de gatão. Tá usando meu nome, tá contando história demais. Vou falar pra vocês, meninas. Quem falar não faz, quem falar não faz, quem falar não faz. Quer ganhar no gogó, você fala e não faz. Quem falar não faz, quem falar não faz. Quer ganhar no gogó, fala menos e age mais. Tá falando pra geral que você me pegou, que se esbaldou no meu golfinho e que aproveitou. Calma aí, rapaz, você fala demais. E quem falar não faz, tá usando o meu nome pra se promover. Que eu virei na sua pegada, diz quem é você. O que você usou, você viajou demais. E quem falar não faz, o seu beijo é fraco, você não tem pegada, é mole demais. Não sabe o que faz, esse é maduro, se aproveita e me esquece. Não sabe o que faz, moleque demais. Quem fala não faz, quem fala não faz. Quer ganhar no gogó, você fala e não faz. Quem fala não faz, quem fala não faz. Quer ganhar no gogó, fala menos e age mais. Quem fala não faz, quem fala não faz. Quer ganhar no gogó, você fala e não faz. Quem fala não faz, quem fala não faz. Quer ganhar no gogó, fala menos e age mais. Que você me pegou, que se esbaldou no meu corpinho e que aproveitou. Calma aí, rapaz, você fala demais. E quem falar não faz, tá usando o meu nome pra se promover. E eu pirei na sua pegada, diz quem é você. O que você usou, você viajou demais. Seu beijo é fraco, você não tem pegada, é mole demais. Não sabe o que faz, esse amadurece, aproveita e me esquece. Não sabe o que faz, moleque. Quem falar não faz, quem falar não faz, quem falar não faz. Quer ganhar no gogó, você fala e não faz. Quem falar não faz, quem falar não faz. Quer ganhar no gogó, fala menos e age mais. Quem falar não faz, quem falar não faz. Quer ganhar no gogó, você fala e não faz. Quem falar não faz, quem falar não faz. Quer ganhar no gogó, fala menos. Eu não aguento mais ver você mentindo, trapacear, me enganar, sair sorrindo. Vou mudar todo o meu jeito e você vai se arrepender. Você vai ver quem tá ganhando e quem tá perdendo. Vai, fica esperto, vai ficar querendo. Querendo o meu beijo, querendo o meu jeitinho de fazer amor no escurinho. Quantas vezes o sol nasceu e na cama você e eu, jurando casamento e eu meio ciumento, fazendo pergunta todo tempo. Você caquejando e tremendo, e eu percebi no momento que alguma coisa tava errada. Conversa enrolada, aí eu matei a charada. Foi a gota d'água, acabou. O mundo deu a volta e esse jogo virou. E na noite eu vou sair, vou dar beijo na boca. E eu tô virando sem noção, e o meu destino eu não sei não. Feliz agora eu tô, a gota d'água acabou. D'água. Foi a gota d'água, viu, Nayara Azevedo? Vamos nessa! Quantas vezes o sol nasceu e na cama você e eu, jurando casamento e eu meio ciumento, fazendo pergunta todo tempo. Você caguejando e tremendo, e eu percebi num momento que alguma coisa tava errada. Conversa enrolada, aí eu parei. Foi a gota d'água. Volta e esse jogo virou. E na noite eu vou sair, vou dar beijo na boca. E eu tô piando sem noção, e o meu destino eu não sei não. Feliz agora eu tô, a gota d'água. Foi a gota d'água, acabou. O mundo deu a volta pirou. E na noite eu vou sair, vou dar beijo na boca e eu tô pirando sem você. E o meu destino eu não sei não. Feliz agora eu tô. A gota d'água acabou. A gota d'água acabou. A gota d'água acabou. A gota d'água acabou. A lua é testemunha que quando você está longe eu choro sem querer. O céu por todas as manhãs vê a minha felicidade quando acordo junto de você. Não gosto de ficar sozinho, o mundo parece vazio, é tão difícil entender. Meus olhos cegam, fico mudo, é tudo sempre um absurdo longe de você. Você rasgou o véu que encobria o segredo do meu coração. Me fez sonhar mais alto e libertou meu sonho da solidão. Se for preciso eu mando flores, faço chover rosas de amor do céu. Faço esquecer outros amores e digo palavras de um anjo fiel. Se for preciso eu mando flores, espero no sol pra sentir seu calor. Desenho um arco-íris de mil cores, eu faço tudo por você. Pra não viver sem seu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rasgou o véu que encobria os segredos do meu coração. Me fez sonhar mais alto e libertou meu sonho da solidão. Se for preciso eu mando flores, faço chover rosas de amor do céu. Faço esquecer outros amores e digo palavras de um anjo fiel. Se for preciso eu mando flores, espero no sol pra sentir seu calor. Desenho um arco-íris de mil cores, eu faço tudo por você. Se for preciso eu mando flores, faço chover rosas de amor do céu. Faço esquecer outros amores e digo palavras de um anjo fiel. Pra não viver sem seu amor. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado,